recordar a um cristão que a sua vida não tem outro sentido senão o de obedecer à vontade de Deus não é separá-lo dos outros homens. Pelo contrário, em muitos casos, o mandamento recebido do Senhor de que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, cumpre-se vivendo junto dos outros e tal como os outros, entregando-nos ao serviço do Senhor no mundo, para dar a conhecer melhor a todas as almas o amor de Deus, para lhes dizer que se abriram os caminhos divinos da terra. O Senhor não se limitou a dizer que nos amava, mas demonstrou-o com obras. Não nos esqueçamos de que Jesus Cristo encarnou para nos ensinar, para aprendermos a viver a vida dos filhos de Deus. Recordai o preâmbulo do evangelista São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Falei de tudo o que de mais notável fez e pregou Jesus. Veio ensinar, mas fazendo. Veio ensinar, mas sendo modelo, sendo o mestre e o exemplo com a sua conduta. Agora, diante de Jesus menino, podemos continuar o nosso exame pessoal. Estamos decididos a procurar que a nossa vida sirva de modelo e de ensinamento aos nossos irmãos, aos nossos iguais, os homens? Estamos decididos a ser outros Cristos? Não basta dizê-lo com a boca. Tu, pergunto-o a cada um de vós e pergunto-o a mim mesmo. Tu, por seres cristão, estás chamado a ser outro Cristo? Mereces que se repita de ti que fazer tudo como um filho de Deus, atento à vontade de seu Pai, para que deste modo possas levar todas as almas a participar das coisas boas, nobres, divinas e humanas da redenção? Estás a viver a vida de Cristo na tua vida ordinária no meio do mundo? Fazer as obras de Deus não é um bonito jogo de palavras, mas um convite a gastar-se por amor. Temos de morrer para nós mesmos, a fim de renascermos para uma vida nova, porque assim obedeceu Jesus até à morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou. Se obedecermos à vontade de Deus, a cruz será também ressurreição, exaltação. Cumprir-se-á em nós, passo por passo, a vida de Cristo. Poder-se-á afirmar que vivemos procurando ser bons filhos de Deus, que passamos fazendo o bem, apesar da nossa fraqueza, dos nossos erros pessoais, por mais numerosos que sejam. E quando vier a morte, que virá inexoravelmente, esperá-la-emos com júbilo, como tendo visto que o souberam fazer tantas pessoas santas no meio da sua existência ordinária. Com alegria, porque se imitarmos Cristo em fazer o bem, em obedecer e levar a cruz, apesar das nossas misérias, ressuscitaremos como Cristo, que ressuscitou realmente. Jesus, que se fez menino, meditai nisto, venceu a morte, com o aniquilamento, com a simplicidade, com a obediência, com a divinização da vida corrente e vulgar das criaturas. O Filho de Deus foi vencedor. Este foi o triunfo de Jesus Cristo. Assim nos elevou ao seu nível, ao nível dos filhos de Deus, descendo ao nosso terreno, ao terreno dos filhos de Deus.